Correto. Obrigado. Decolou 52, controle Salvador 120 decimal 8. 208, eu sou 42, um abraço. Salvador, bom dia, sou 4299. Dael, passando 1200. Eu sou 4299, contato radar, saída da El, subo 340. Dael, sobre 340, sou 4299. Salvador, 3304, informação nenhuma para conta em Brasília. Salvador, 3304, Brasília, autorizado via Pesulu no 7, nível 360, saída Arbor Eleva, com curva direita, voz de decolagem, transponder 5053. Zero, Brasília, Pesulu no 7, decola no 0, curva direita, Arbor Eleva, transponder 5053. A rua é leve, após a rua eu vou direto leve para interceptar a ouvida até 3304. A rua é leve, 3304. Solta 3179 com 190, 4 horas com 5 para o táxi. Autorizado táxi via Índia, com disparador 102, 1895 e 990, 20, 3179. Táxi Índia, ponte espera, 1295, 3179. Com 105. 105, sobre Macena, modificada agora, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo. Kilo, se estimar de pouso. 1440, Kilo. Obrigado. Saída 20 no meia, bom dia, chegada Bonk, desceu para 4 mil pés, ajuste 1020, procedimento ILS, X-ray, pistão no 0. Salvador, bom dia, Gol 1960, 190 para 1250, informação Lima. Estou 1160, bom dia, chegada Mari, desceu para o nível 050. 050, bom dia, agora está. Pode manter a chegada atrás do setor. Chegada nível 050, bom dia, 1160. Confirmando que foi da 3304, puxa. Negativo. Qual a posição? 7. Autorizado, puxa, boa tarde, 3304. Agora pro táxi, 3304. Zona 79, autorizado alinhar e decolar de sistema 0, vento 130 graus, zona 09. A gente decola da Zona 79. Controle Salvador, Zulu, Papai Eco, pode reaproar, Gelo. Ilhéus, vai manter paralelo litoral? Afirmativo. Está livre, Papai Eco. Papai Eco. A linha geológica. Confirma o nível que prossegue. Autorizado, Sierra Whisky, Charlie Cook, Rodo Fome Pano, Liga 100. Cola a pista 17, curva à esquerda, sai da Mônica, até a Edco Fome. Transponha 50 no 7, Charlie de Oscar. Autoriza a morte para dar presente para o 4299. Bom, 5.1 ao 0.3395. 251-3395, obrigado. 4299. Controle da 3179, decolou, passa 1.300 metros. 3179, contato de radar, saída da El, subou 320. 320 da El, 3179. Passarei do 2223, chame centro Recife, frequência 1228, altero 1260. 2228-260, obrigado, 2223. Pode voar na torre de Leda? Autorizado, Leda, 3179. Leda, 3179. Subida, bom 90, azul 2796. 109. Prossiga 2096. É o 2796, senhor. Prossiga. Pode subir, bom 90. 190. Sente, subiu uma senha. Azul 2796. Subindo, azul, obrigado. 159. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera torre 1.1.95, QNH 1.0.20.3.3.04. Parte 1, ponto de espera 1.0.95. Alfa Romeo Sierra Tango Delta, decolou ao 02, controle Salvador 120.8. Controle Salvador 1208, bom dia, só tá bem. Controle Salvador, Papa Romeo Sierra Tango Delta. São Romeu, Serra Tango Delta, autorizado via saída Arco, a nível 180, mantém as restrições de altitude. Saído, nível 180, mantém as restrições de altitude, está atenção. Foi 3179, pode uma ótima. Mantém a Leda aguardando a coordenação, 3179. 3179. Papá, papá, Charlie, Índia, Oscar, ajuste de altímetro no 020, reporte no plano de espera da Romeu. Separação de tráfego e continuar a subida ao nível 180. Pule agora à esquerda na proa 225. Esquerda 225, confirma? Confirmo, pule à esquerda, proa 225. Esquerda, pro 225, Teta Zero, não pode ser. Sente. Pull 1160, desça e mantenha 2000. Ajuste 1020, livre LS, que se reinforme o localizador. Certo, 2020, livre 2190, pode ser apresentado, no 1160. Papá, Charlie, Índia, Oscar, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Charlie, que no Delta, pronto, cópia. Autorizado, Serra Branca, Fox Zulu, via Bezuluno 9, Bangu, após DCP Abuco. Nível 370, decolagem pista no 7, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5036, controle Salvador 120.8. Confirme somente a transição. Protejamento correto, Serra Kilo Delta. Confirme o POB. 06 copiado, chame a torre 183.95 para acionamento e decolagem, QNH 1020, Sierra Kilo Delta. Alô, Salvador, Azul 2783, chama puxa acionamento, parte 3. Autorizado, parte 3, chame puxa acionamento, chame pronto, táxi, Azul 2783. Câmara do táxi, 2783. Tráfego superado, está agora 10 milhas, sudoeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Lapa. Reassumi a navegação na proa de Lapa, está atendendo, obrigado. Tráfego superado, Sol 3304, decolado ao 05, controle transfere no 208. 1208, 3304. Para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Controle da 3304. Para 3304, contato vai dar na decolagem, suba ao nível 360 via saída água. Via saída água 360, 3304. 3179, passa nível de voo 1070, chame o centro em 1251, não tem não, 3395. 3179. Tango Oscar, Golf Kilo, controle. Vai, escuta controle, outro Golf Kilo. 41 milha de Salvador, serviço radar terminado, para informação de... Serviço de informação de voo e alerta, monitore a frequência do centro em 1288, alterne 260. 1288, Salvador, Zulu, Papai, Maradona. 3. Portão 3, Oxalá 6312, autorizado Sierra Bravo, Romeo Fox, via rota do plano, nível 350. Decolagem pista no zero, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5052, controle Salvador 120.8. 7, Oxalá 6312, autorizado. 350, decola curva esquerda, Puca Jamo Caju, 5052, 1208. E 1020. Chama lá, 63, 12. 2169, 96 para o estacionamento no 612. Ok, Gol 2169, aguarde para o estacionamento. Só confirme a rota, a corrija, a subida, copiada. O Gol 2196 copiou a saída da Eldiné, Upper Zulu 44. Ok, sente voo da El, após voo Leda e após voo fixo para interceptar a Zulu 44. Da El, Leda, Del e Midez, Gol 2196. Oscar, decolou na bomba, 600 pés está cruzando. Azul 2796, controle. Azul 2796, Azul. Atividade ascensão nível 190, está a 2 milhas para Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 203, Azul. Controle Charlie de Oscar, decolou na pompa. Charlie de Oscar, mantém o rumo até cruzar 3.000 após a esquerda, perfil da saída bomba. Ah, sim, vai manter até cruzar 3.000, curva à esquerda para o rebloqueio na bomba, Charlie de Oscar. 2783, taxi aprovado até ponto de espera da pista 0, via pátio. 3, pátio 1, taxa Índia, ponto de espera 2.18.95, KNH1020. Passe 3, 1, virá no nosso pé no 3.5, azul 27, 3, como é que é? Devido atraso no final da pista no 0, já passou o externo. Aperá. Papapá, Patiário, qual é o... A radial ideal de saída de Salvador para o destino? Ah, pro destino seria a 290. Gente, agora sobre decoração, curve à direita e voe na proa 260, guardando autorização de voo direto. 260, sobre decoração, Tchang Jaosa. Confirmando, a proa ideal seria 350, tá ok? 350 para Charlie Whisky. Serra, Luiz, Charlie Golf. Gente, mantém esta proa 260 aguardando a autorização de voo direto. Charlie de Oscar. 260, você aguarda o Oscar. Série 2016, passou dura, complete final e ele é SXR, chame a torre 118 desse 195. Detrás, sem ver, você viu, sabido, bom dia. Dia. Pronto, Charlie de Oscar, está autorizado a ascensão ou permanece 3 mil pés? Autorizado a ascensão, nível 100. Para uma centena na 260 magnética, o Charlie de Oscar. 03304, controle. Consiga. Tudo decoração para separação de tráfego, mantém a proa 270. Caso de falha de comunicações, ao cruzar o nível 190, reassuma a navegação a proa de Brasília. Mantendo a proa, em caso de falha, vai assumir a proa de Brasília, 3304, após o 190. Ativo, tráfego 1 hora, 11 milhas, rumo noroeste, passando 140, subida para 180, Mike Uniforme 2. Sim. Vou botar pro táxi, Maria Fox, sou aluno 21 decimal 9. Fox 219, gol, o nome é Vera. O 2196, aguardando para o pushback. Azul 273, Azul 273, mantém o ponto espera da 190. Guardião 08, decolada Zuno 1, no controle, transfere no 208, curva direita, corredor Shell no meu país. Curva direita, corredor Shell 208, grato. E alto, chamante da Julê. Controle, Salvador, muito bom. Aqui, Guardião 08, decolada 17, direção do corredor Shell. Gente, corredor Shell, meu pé, já pode atravessar fora da barra, Guardião 08, nós vestimos 20. 320 é informarão fora da barra, Guardião 08. O Gol 2196, o solo voltando. 2196, prossiga. O senhor dispõe da carta H2, atualizada ontem, entrou em vigor ontem às 0 horas, NR612? 612. Eu tenho uma subida aqui, que foi atualizada, né, ontem, que é a 10, que é a 10,3 quilos, que ela sai da El Bidev. A Bidev já está em cima de Porto Seguro. A gente não tem mais como pegar a aerovia lá. A aerovia já fica um pouco afastada, aí a gente já entra no procedimento. Gente, isso tem condição de fazer, excepcionalmente, da El, saída da El Leda e depois voar na proa de Diné, interceptando a Pesulo 44? Positivo. Então a saída será essa. Tem da El Leda, Diné, na Indiné, eu já estou visualizando aqui que só intercepta a Pesulu 44 segue, não é isso? A Pesulu 44, tá certo. Certo, é porque houve essa atualização ontem e a gente, na realidade, não houve uma atualização do acordo operacional, a gente eventualmente está com alguma dúvida ou não está entendendo direito. Para o senhor ter uma ideia, eu nesse instante estava conversando com o supervisor do centro e lá consta essa posição Bidev e nessa carta que eu estou olhando aqui não está constando. Então, a gente, a princípio, está com essa divergência. É, e o meu aqui também não quer entrar o Azul 44 não, e está atualizado. Eu atualizei agora, chamei aqui no computador e ele também não vem. É isso, então tem alguma dificuldade que eu não estou conseguindo entender ainda. O certo é que parece que tem uma discrepância, né? É, o senhor tem a posição Bidev. Eu estava conversando com o supervisor do Centro Recife, ele me informou essa posição Bidev a 1 ou 5 milhas aproximadamente ao sul de Porto Seguro, ou seja, tá, e eu não estou enxergando essa posição Bidev mais na minha carta aqui, ou seja, está com alguma diferença que eu preciso entender ainda. É isso, amigo, a intenção aqui, eu sou empregado, eu tenho que fazer o que eles pedem, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a Bidev e lá eu pergunto para o Centro Recife o que, que eu aprovo, qual é a proa que eu faço. Não, é isso, eu sugiro aqui, pela minha interpretação, eu sugiro o senhor sair, já que o senhor tem condições, da El Leda Diné. Diné o senhor segue na Lapa Zulu 44 e coordena com o centro outra intenção. Positivo então, é Diné. Tudo bem. Elétrico, o nono na 60. 1296 autorizado, pushback e acionamento, chame tá. Papa Fátia, área de Aosca, 14 milhas do oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa do destino. Proa do destino, Tiago de Aosca. 3 horas e 20. 1020, cancelada a restrição em Pelô. Cancelada a restrição em Salvador, com o ano 4, e aqui Voo 1184, contato radar, autorizado via chegada a Mari, desse mantém o nível 050. Via Mari, 050, voo 1184. Tem guarda. Estou na 028 litro. Azul 276, autorizado decolagem. Zero, vento no 40 graus e 90 norte. Livre decolagem azul 2783. Sete Maratá, gol 2196. Gol 1160, Juliette, portão 10. Juliette, portão 90. Alô Salvador, bom dia, este é o TAM 3663, Ciente da Lima, quando possível, Guarulhos, no 320. Boa, bom dia, TAM 3663, informação Lima, confere o número 4 para cópia, prepare a saída da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, aguardando o TAM 3663. Salvador, bom dia, Oxalé 6312, ponto esperando a zero pronto. Oxalé 6312, autorizado a alinhar e manter o zero. Autorizado a alinhar e manter o zero, Oxalé 6312. 3859, tem uma previsão para a nossa autorização, já estamos totalmente prontos para o puxa acionamento no 04. 2 minutos, 3859. Aguarde. 2783. Controle, muito bom dia, azul 2783. 2783, contato radar, suba ao nível 180 via saída árvore. 180 via árvore, azul 2783. Sinema 319 para o localizador, curva à esquerda na proa 150 e forma estabilizada. Passando a parada para a Guardião 08. Gente, não há tráfego, vou informar nesse setor, tem frequência livre para a coordenação, Guardião 08. Obrigado, retorno, Oxalé 6312, autorizado a decolagem da ONU 0, vento 140, 0 graus, 0 0 nós. Autorizado a decolagem da ONU 0, Oxalé 6312. Seria a radial ideal de saída. Ah, bom, DCC após. 6311 no complexo final e aliás tem que ser reitor em 198 na vizinha. Guardião 05, bom dia, prossiga. Autorizado Sierra Bravo Charlie Tango via rota do plano de voo Bezulu 21, sai conforme rota, nível 320. Decolagem da pista no zero, curva direito, saída arbora após boa posição eleva. Transponder 5063, controle Salvador 120.8. Autorizado Curitiba, nível 320. Bezulu 21, aproximação conforme, decolada 10, arbora eleva, transponder 5063, controle 208, pronto para puxa acionamento, 3859-04. São 3859, planejamento correto, aguarde puxa acionamento. Aguarde 3859. Na Pucajú, Maracaju. Sinema 6312, contato radar na decolagem, suba ao nível 350 via saída Puca. 350 via saída PUC, Oxalé 6312. Espera da hora. O guardião 05. Na hora do guardião 05. Autoriza, leva, senhor. Estou uma hora e meia atrasado. E o ataque de Apache, Índia, ponto 0295, uma torre. Vou 2946. Primeiro 2 para 4, Michael, esse Mike é o próximo. Júlio Serra Lima, copia. Autorizado Serra Novembro, Juliette Kilo, via rota do plano, Tony Yankee, nível 160 inicialmente. Decolagem Piscina 7, curva direita, saída árvore após VCC conforme rota. Transponder 5074, controle Salvador 120.8. Fuso autorizado, Sinem 31 no vento no 30 graus e no 09. Guardião 05, está conseguindo ouvir? 05, Guardião 05, segue a retaguarda mesmo, a possível esteira de turbulência e decolagem autorizada. Vento no 30 graus e no 09. Guardião 05. Oi, bom dia. Passa uma retenção. Guarda. 783, autorizado, voa elétrica. Direto elétrica, grato, senhor 2783. Dado, chame pronto, táxi. Autorizado, puxa, só minha 389. Mike, Golf, Mike, confirmei, eu sobrevoo o litoral norte? Golf, Mike, é autorizado, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo estrada do Cook, litoral norte. O número 10, decolagem com rumo norte, coordenação com a torre. Aciona no transponder 0114, controle Salvador para 120.8. Papão, eu quilo, Serra Lima, prossiga. Paracionamento, vai dar de cabeça boa. Sete, chame táxi, avoado e VMC. Afirmativo. Oi, Salvador, Guardião 05, farol de prova. Guardião 05, controle, farol de tapão. Controle 208, considere decolagem aos 24. Aos 24, farol de tapão, controle 208, grato, 5. Estacionamento 3 e 1, no táxi aprovado de alfa, chame antes da Juliette. Não. 2196. Após Leda, autorizado, moderação confiável em Recife, voar direto Porto Seguro. Após linda, direto Porto Seguro, voo 2196. Vento 130 graus, 099, decolagem autorizada, pistão a zero. Livre de decolagem, 2196. Papapá, Mike, Golf, Mike, prossiga. E o time 1020, reporte ponto de saída, papá. Patan 3663, Sofia. Prossegue, Patan 3663. Papá, papá, Mike, Golf, Mike, decolagem está presente, comprou a nós? Isso. Vento 130 graus, 110 nós, autorizado decolagem, o papá, papá, Mike, Golf, Mike. Confirme, só quantas milhas vai se afastar de Salvador? Atropelado. Gente, o papá, papá, Mike, Golf, Mike. Considere decolagem aos 25 aguardando transferência. Ah, é desgraça. Foi cristal emocionado para o pai. Papá, o meu quilo Serra Lima, centímetro no 020, com 02 no POB, reporte no ponto de espera da papá. Ele está no ponto de espera da papá, o quilo Serra. Juliette, portão 026. São 3663, que eu esteja. Cara, se eu confirmo, por favor, eu ouvi que está autorizado. Tropezou no zero até Taubaté. 2196, bom dia. Sim, para o controle. No 320, decola da 10, saída da El Leda Montiba. Tropezou no zero até Taubaté. O transponder 5076, controle 1208 para o TAN 3663. Livre autorizado 340, TAN 3663. 340, está autorizado. E já está pronto para o puxo daqui acionamento, TAN 3663. TAN 3663, cotejamento correto, autorizado, puxo acionamento, chame pronto, tá? Tá, que reportará o TAN 3663. Aqui Golf Mike, consiga. Aqui amigo, eu vou para o meu na casa do pouco aqui, vamos até 500 pés, até o pedágio. Gente, na escuta, ajuste meio 20, Mike Golf Mike. Ai, que graça. Salim de Oscar, de forma nivelado 1 a 6 a, estupando pouso 1 a 3, 2 a. Gente, copiado, Charlie de Oscar. Charlie 6302, passa nível 150, chame o centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2685, alterne 12545, Charlie 6312, graças, muito bom. Nada. Afirma. Autorizado ingresso, decolagem 10, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado a linha, decola separada, pista 10, 359. Beleza, voo 1184. Voo 1184, complete final, ILS X-Ray, chame a torre 1895. 895, voo 1184. Salvador, voo 1184. O 1184 continua a aproximação, aguardando pista livre, reporte no externo baixado travado, tráfego já avistado. Já está baixado e travado, só uma milha do ISR, o 1184. Controle é o Mike Golf Mike. Siga, Mike Golf Mike. Aqui é... o Benedito Fox. Aqui é a intenção do Mike Golf Mike inicial, agora é fazer um sobrevoo em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, ciente. Chama agora a torre em Salvador, 118.95 para a coordenação. Tá ok, amigo, obrigado. Salvador é o papapapá Mike Golf Mike. Voo 1184, autorizado pouso 140 graus, 90 nós. Autorizado pouso 90, voo 1184. Papapá, Mike Golf Mike, prossiga. Ok, só na intenção agora é fazer um sobrevoo em Lauro de Freitas aqui, mantendo 500 pés. Sim, bem, tô autorizado sobrevoo em Lauro, estou com tráfego no visual, reforço montando. Ai, que graça. Aguarde a decolagem, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Aguardando. Tô 3859, decolado aos 29, controle transfere ao 208, informa um tráfego à sua esquerda, um helicóptero, não interfere. Gente, 208, 3859. Ele só dá terminado para informação de voo e alerta, chama o centro em 12685, ao PN 12545. Papa Charlie de Oscar, cumpriu? 1285, confirma o secundário. Secundário é 12545. Secundário, Charlie de Oscar, obrigado, bom dia. Contando Salvador, boa, tá 3859, passando 3000 pés. 3859, contato radar na decolagem, sube mantenha 320 via saída árvore. Via saída árvore, tá 3859. Lembrou. Voo 984, no solo 32, solo agora 219, liberou na época. 219, obrigado. Papai, o meu quilo Serra Lima, decolagem autorizada, pistão 17, 140 graus e 909. T-637 está aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, via Pátio 1, Taxi Índia, ponto de espera 12, 118, decimal 95, Penegal na 020. O 020 ajustou, está autorizado o táxi Apache 1 Índia. O mesmo chamará 118-95 para o TAM 3663. Obrigado, bom dia. Bom dia. Alô, gol 1184. 1184. Alfa, observando o táxi da aeronave da TAM, após passagem do mesmo ingresso Juliette, portão 04. Esse após a passagem do TAM, ingresso 04, gol 1184. 0-8 1-208, Kilo Serra Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil A. Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, submantenha nível 160, sai da árvore. Ciente, acendendo 1-160. Ou 2196, controle. Na escuta, prossiga. Chame agora o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 13395. 251-3395, boa. O 2590 está em contato radar 57 milhas, sudoeste de Salvador, autorizado chegada a mar e desça e mantenha o nível de voo 050. Guardião 05 na escuta do controle. Gente, não atraso, vou informar nesse setor, tem a frequência livre. Não atraso, eu vou informar, tem frequência livre, ajuste 1020. Aqui na escuta da torre? Sim. Só evite sobrevoo na base aérea de Salvador. Ok. Só 3663, chamo a decolagem. Afirma, está pronto para decolagem. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 099, informa um tráfego à sua esquerda, um helicóptero a 500 pés, maneira de terminar sua decolagem. Autorizado a alinhar e decolar, o TAM 3663, autorizou. Azul 2783, passa nível de voo 150, chame Recife, frequência 1288, alterna 260. 1288, alterna 1260, 2783. Sonia 6250, prossiga. 1250 para 1250, agora. Em contato radar, autorizado chegada a Mari. Isso aí mantém a nível de voo 060. A Mari 060, pode voltar. Autorizado, está. Controle de Salvador, bom dia. Esse é o TAM 3663 decolado na saída da El. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 340 na saída da El. Ao 340 na saída da El, TAM 3663. Michael Mike. Prossiga, papapá, Mike, Golf Mike. A possibilidade de acender pra mim, faz? Direto. Vai direto, Cristiano, hein, mano? Papapá, Mike, Golf Mike. Ah, posso subir para 1300? Afirmo, 1300 está autorizado. Mike. Prossiga, papapá, Mike, Golf Mike. Boa, boa. É, você vai conseguir te alimentar na planta, tô? Vai, você passar quantas milhas? Só seguir te alimentar e voltar. Até ele próximo ao buraquinho e voltar? Não, relativo, você na planta, você ia seguir até alimentar e voltar. Sim, está autorizado. Está autorizado, me escuta. Ok, graças. Azul 2590, desce e mantenha 2000 pés, ajuste 1020. Descendo para 2000 pés, 1020, azul 2590. Ok, agora vou retornar da mantendo o tempo de pés para achar do coco e vou seguir para o pedágio, ok? Deixa. Vai 500 pés para achar do coco e depois para seguir para o pedágio, confere? Sim. Aguarde, está dando certo no controle de Salvador, o Mike Golf Mike. Ai, sim. Lima, tem 160 pelo Serra Lima. Pelo Serra Lima. Mike Golf, Mike, dá presente, controle 1208. Ok, graças. Controle é o papapá, Mike Golf, Mike. Ok, tá na vertical da estrada do coco, vai seguir sua pedagem e depois regressar, aqui, ó. Gente. Sul 2590 autorizado sinal e LS Activei, pistão na zero, comando localizador. Autorizado e LS Activei, reportagem estabilizada, Sul 2590. Xanema 250, desse mantenha 3000 pés, ajuste 1020. 1020, 3000 pés, 6250. Meia-meia-três, passa nível 190, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 1251-13395, para o TAN 3663, obrigado, bom dia. Yes. Está em BR-5550, Xanéia 6250? Afirmo, Xanéia 6250. Vindo Controle é o Mike of Mike. Siga, Mike of Mike. Ok, estou retornando aqui da estrada do corpo, na vertical da estrada do corpo até, até a próxima, através da torre ali. Gente, chame a torre agora para a coordenação do sobrevoo, Mike of Mike. Ah, que graça. É o Mike of Mike. Zero, sete, João, copy. Azul 2590, complete final, ILS X-Ray, pistão 90, chame a torre 118, decimal 95. Torre 1895, azul 2590. Chané 6250, desça para 2000, mas permanece 1020, autorizado final ILS X-Ray, infante estabilizado. 1020, desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, Chané 6250. 120, desça para 8. Estabilizou no ILS. Azul 2590. Ajuste altímetro no 020, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 10 nós. 7, azul 2590. Lume, transponder 5106, controle Salvador, 120, décima 8. Planejamento correto, Olimpo 02, já estou sem informações para ver. 1-2 no PLB copiado, chame a torre para prosseguir com o táxi. Olimpo 02, ajuste de altímetro no 020. Alô, Salvador, o Xaner 611 para Guarulhos, chamação Olimpo. Estou no zero. Aqui. Sim. Piso 1, informação Lima confere, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeu, via peso 1-0, segue conforme nota do plano, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5105, controle Salvador, 120, décima 8. Aproximação com a capiteira 28, Mike Golf, Mike. Mike. Barulhos, temperatura 10, conforme rota, 360 nível, decola da pista 10 com curva, à direita da El Leda Motiva, 5105, transponder, 1208, controle. Puxanema é 3, no cotejamento da reta, chame pronto, puxa acionamento. Chama não. Mike Golf, Mike está presente, controle 1208. Ok, o microfone não vai se afastar mais não, vai ficar só nessa parte aqui. Aceito, então você vai manter esse setor na minha escuta então, ok? Ok. Chané 6250. Gente, complete final, ILS X-Ray, chame a torre Salvador, 1895. Chané 6250. Bom dia, autorizado chegada da Mari, desça e mantenha 050, vigilância. 050, chegada da Mari, é possível autorizar o estado? Autorizado estado. Obrigado, 2590 no solo, 50, liberei a direita via Eco, solo no 219. Via Eco, solo 219, azul 2590. Olimpo 08, prossiga. Olimpo 02, assiste altímetro no 020, reporte no ponto de espera. Só com o vídeo, tá? No paz de autoridade ou no paz militar?